Profecia, aulas, olha isso quem diria. Eu me orgulho feito um pai olhando a cria, misturando futurismo e nostalgia. Olha o rap onde chegou e eu, moleque, já falei que chegaria. Nostradamus não previa, mas eu via muito antes de ser moda afirmar que o rap é foda. Quando a gente abria a roda em qualquer periferia, ou no centro, ou numa praça, ou na quadra de uma escola. Nossa escola, velha escola, nossa escolha correria. Breakbeat, poesia, a coisa certa eu já fazia, tipo Spike Lee diria. Nada disso dava likes, eu já tava lá no mic, já sabia o que queria. Liberdade pra buscar sabedoria, sem saber e sem querer saber se alguém me seguiria. Mas sabendo que eu seguia um sonho que eu conseguiria, bem seguro que ninguém seguraria e nem segura esse moleque que ainda mora no meu peito. Vou seguindo desse jeito que inspirou muito moleque a fazer rap como eu faço. E até hoje quando eu faço rap meu braço arrepia. 30 anos não são 30 dias, nós traçamos nossa profecia. Se o muro for alto eu escalo e grafito, se ainda não existe eu fabrico. Se fecha uma cortina meu show não termina, e se mandam sair é que eu fico. Se mandam falar eu me calo e reflito, se tentam me calar eu grito. Se eles estão na moda eu sou esquisito, se o mundo é de chumbo eu levito. Se todos duvidam acredito, e se todos concordam duvido. Se me pedem corda pra forca eu dou força pra vida, e se todos têm voz têm ouvido. Criança, se comporte que essa aula é importante, de ciências, da experiência de quem chegou antes. É de história e lógica e vai cair na prova. Se não fosse a velha escola nem existiria a nova. É óbvio, mas se quiser que eu explique eu desenho com grafite parecido com o que eu vi no Beat Street. Eu tinha só 10 anos e o ano era 84. Fiquei estupefato quando vi o DJ nos pratos. O fato é que eu pirei no movimento, até tentei dançar mas não sabia nem fazer o moinho de vento. Aos 11 eu já rimava mas ainda passou um tempo até eu mostrar pra muita gente que o rap não é passatempo. Enquanto o tempo passa a gente encontra contratempos, mas a graça dessa vida é viver cada momento. E o tempo quando passa só traz arrependimento pra quem duvidou dos sonhos e não tenta 100%. Conquista é pra quem não desiste, então insista como um skatista quando tenta o seu primeiro flip. Depois vibra feito Bunny Quist lá na mega rampa. Ainda me lembro da primeira vez que eu fui cantar em Sampa, da estação São Bento ao show no Japão. Foi explicando que era rap lá no Joio no Faustão. Eu inspirava muitos outros quando era só um garoto com uma ideia na cabeça e um microfone na mão. Agora muitos estão voando no som, mas pioneiro é pioneiro tipo Santos Dumont. Se não inventasse o avião, geral ficava no chão. Muita bagagem, milhagem, não cabe nem no cartão. Se o muro for alto, eu escalo e grafito, se ainda não existe, eu fabrico. Se fecha uma cortina, meu show não termina, e se mandam sair, é que eu fico. Se mandam falar, eu me calo e reflito, se tentam me calar, eu grito. Se eles estão na moda, eu sou esquisito, se o mundo é de chumbo, eu levito. Se todos duvidam, acredito, e se todos concordam, duvido. Se me pedem corda pra forca, eu dou força pra vida, e se todos têm voz, têm ouvido. Conquista é pra quem não desiste. Conquista é pra quem não desiste. 30 anos não são 30 dias. Nós traçamos nossa profecia.